Yeah. Gama 3601, permanece restrito 300. Chame agora o centro Recife em 1251. Alterno 3325. Gama 360 no centro, restrito nível 300, com Recife 251, alterna 3325. Bom trabalho, bom final de semana. Grato, Gama. Obrigado. Comandante Alfa, Eco Echado, informa final teste reatores. Muito bom dia, obrigado. Alô, Salvador, é o TAM Mike XOI Delta, na posição 9 do Pátio 3. Mike XOI Delta, prossiga. Solicitando auxiliação de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer. Sente a porta do TAM Mike XOI Delta. Ok, repórter Nel, muito obrigado. Pessoal do Salvador, é o TAM Mike X-Ray Delta, informa o tempo dos giros de motor em marcha lenta. Agora só estamos solicitando autorização de reboque do X-Ray Delta na posição 9 do pátio 3 para a posição 6 do pátio 1. Autorizado, reporte interno, o Max. Ok, reportaremos, muito obrigado.